Abel Camará jogará por Portugal ou pela Guiné-Bissau? Cancelado o Campeonato Nacional de Snowboard por falta de verbas. E as últimas do sorteio da Liga dos Campeões e da Liga Europa, na edição de hoje do Desporto Antena. Na Antena Web proporcionamos de verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Este programa tem o patrocínio de... Projeto Rádio Benfica. Um projeto inovador. Uma grande inovação. Está aí. A grande iniciativa. Está a ser desenvolvido um projeto que tem como objetivo criar uma rádio para o Sport Lisboa e Benfica na internet, onde você pode participar. E ao fazê-lo, já está a ganhar. Venha integrar um grande potencial e rentabilizar as suas economias. Seja ajudado. Temos todo o gosto em ajudá-lo. Colabore connosco, junte-se a nós. E esperamos por si para fazer do Benfica cada vez mais o maior clube do mundo. Para mais informações, contactar 96 314 51 96, ou visite o site ganhegarantidamente.blogspot.com, ou então por mail pmsantos.slb@gmail.com. Sport Lisboa e Benfica, o glorioso sempre. Boa noite. A notícia começou a ser divulgada pelo site Relvado, um jornal desportivo português, que deu conta de uma situação, no mínimo, invulgar. Abel Camará é jogador do clube de futebol Os Belenenses. Foi chamado à seleção portuguesa por Rui Jorge, selecionador nacional dos Sub-21. Nada seria estranho se o jogador não fosse chamado na mesma sexta-feira, dia em que foram publicadas as convocatórias, para a seleção da Guiné-Bissau, que é treinada pelo treinador Norton de Matos. Ora, se as regras dizem que um jogador só pode representar uma seleção e nunca duas, certo é também que nunca duas e muito menos ao mesmo tempo. É que as duas convocatórias foram lançadas no mesmo dia. A agência Lusa avança com Abel Camará como convocado para a Guiné-Bissau. Já no site da FPF encontramos o mesmo Abel Camará na convocatória de Rui Jorge. Na altura, este mesmo jornal desportivo entrou em contacto com a equipa do Clube de Futebol dos Belenenses, que adiantou que o jogador Abel Camará tem bilhete de identidade português e é por Portugal que irá jogar. Quanto à Federação Portuguesa de Futebol, à Federação Guineense de Futebol e ao treinador Norton de Matos, não foi possível chegar a contacto e até agora não temos mais informações. Mas é uma situação que iremos acompanhar a par e passo, até porque, sendo invulgar, poderá começar desde cedo a levantar-se leuma e a causar polémica sobre a representação dos jogadores nas seleções. Até porque, convenhamos, se Abel Camará tem bilhete de identidade português, é originário da Guiné-Bissau. E ao meio-dia, realizou-se o sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Grandes encontros é o que se prevê, quer numa, quer noutra competição. É a primeira vez que Portugal tem 3 equipas numa competição europeia nos quartos de final. nenhuma, todavia, na Liga Milionária. Ainda assim, vamos ao sorteio que ditou os seguintes confrontos. Na Liga dos Campeões, nos quartos de final, Real Madrid-Tottenham. O primeiro jogo realiza-se a 5 de Abril em Madrid e a 13 de Abril na Inglaterra. Depois vamos ter um duelo inglês, Chelsea-Manchester United. As duas equipas que há uns anos estavam a realizar a final desta taça, desta Liga dos Campeões, vão agora ter de se contentar em ficar pelo menos um deles pelos quartos de final. No dia 6 o jogo é no estádio do Chelsea, no dia 12 o jogo é no estádio do Manchester United. Barcelona, Shakhtar Donetsk, a surpresa ucraniana a marcar presença pela primeira vez nos quartos de final desta Liga dos Campeões. Irá defrontar aquele que é por muitos apelidado do melhor clube do mundo, o Barcelona. O primeiro encontro acontece a 6 de Abril no Camp Nou e pode ser decisivo para a equipa de Guardiola passar às meias finais. Tudo depende daquilo que os espanhóis fizerem frente a uns surpreendentes ucranianos que estão a marcar presença e lideram o campeonato local, ou seja, o campeonato ucraniano. Ora, que diziam então que o primeiro jogo realiza-se a 6 de Abril, no Camp Nou. Depois, a equipa do Barça terá de se deslocar até Donetsk para no dia 13 realizar então... Aliás, para no dia 12, peço desculpa, realizar o jogo da segunda mão. Quanto ao Inter de Milão-Schalke, só podemos dizer que todos queriam jogar com o Schalke. Mas foi a vez de o Inter de Milão defrontar esta equipa. O primeiro jogo vai se realizar em Itália. O solo italiano irá então receber esta equipa da Alemanha, que depois receberá, no dia 13 de Abril, em Gelsenkirchen, o clube italiano do Internazionale di Milano. Equipa que também tem feito uma época espetacular no campeonato italiano e também na Liga dos Campeões. Está a marcar mais uma vez presença e nos quartos de final. Ora, no dia 5 de Abril, e há pouco esta informação escapava-me, no dia 5 de Abril, o jogo da primeira mão realiza-se em Milão. Ainda falta definir as horas, algo que certamente na próxima segunda-feira já teremos connosco. Na Liga Europa, Portugal tem 13 equipas para aliás, que se irão então defrontar, mas não há confrontos entre clubes portugueses, pelo menos para já. O Futebol Clube do Porto vai receber outra equipa da Rússia, ou melhor, outra equipa de Moscovo. Depois de bater o CSKA, é a vez de defrontar o Spartak de Moscovo. O jogo da primeira mão é no dia 7, no Dragão, e o da segunda mão no dia 14, em Moscovo. A mesma sorte tem o Benfica, que vê reeditada a final da Liga dos Campeões da época 88-89. Na altura, o PSV, através da marca da grande penalidade, vencia a equipa do Sport Lisboa e Benfica. Agora, um dos dois terá de ficar pelo caminho nesta segunda competição europeia. O Benfica joga em casa no dia 7 e depois irá visitar a equipa dos Philips em Eindhoven no dia 14 de Abril. Há ainda um Villarreal Twente Enschede, o clube holandês que ontem perdeu por 2-0 frente ao Zenit, mas como já havia vencido por 3-0 na primeira mão, passou na mesma às quartos de final da Liga Europa. Irá então primeiro visitar a equipa espanhola, o Villarreal, para depois os receber em casa no dia 14. Por fim, a equipa do Sporting de Braga irá defrontar o Dinamo de Kiev. O primeiro jogo vai se realizar em solo ucraniano no dia 7 de Abril. E só depois, no AXA, a 14 de Abril, é que os minhotos recebem o Dinamo de Kiev. Veremos até quando é que a equipa do Braga se mantém nesta competição. Sabemos apenas, ou podemos apenas dizer, que o Dinamo de Kiev é uma equipa acessível para a equipa do Sporting de Braga. São equipas equilibradas nos respectivos campeonatos e são equipas que podem, qualquer uma, ser merecedora, justíssima, de uma passagem às meias finais. É possível que o Braga faça ainda mais história. História seria se nas meias finais da Liga Europa, imagino, se defrontassem Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Braga. Tal pode acontecer se estes dois clubes vencerem os respectivos encontros e as respectivas mãos. O mesmo poderá acontecer quanto ao Futebol Clube do Porto e o Benfica. Se a equipa do Benfica chegar à final, e o Porto também, serão estes os encontros, aliás, este é o encontro que iremos ter. também é possível de acontecer. Mas, para já, se o Porto vencer os quartos de final, o Spartak Moscou irá defrontar o vencedor do Villarreal contra o Twente Enschede. Equipas que, para a equipa de André Villas-Boas, são perfeitamente acessíveis. Portugal tem, portanto, boas perspectivas para marcar presença com pelo menos dois clubes nas meias-finais. Algo que, convenhamos, há já algum tempo que não se sucedia. Antenweb, do Desporto. Era para ser um campeonato nacional de snowboard, mas acabou por se transformar apenas numa reunião de amigos da modalidade na estância de ski na Serra da Estrela. O Campeonato Nacional de Snowboard foi adiado pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal. A FDIP não tem verbas para suportar os custos deste campeonato, que conta com cerca de 100 atletas. O campeonato iria realizar-se nestes dias 19 e 20 de março na estância de ski da Serra da Estrela. Pedro Farroma, presidente da Federação dos Desportos de Inverno de Portugal, diz que foi adiado, embora cancelado seja a expressão mais feliz, porque provavelmente, quando recebermos resposta do Instituto do Desporto de Portugal, já não deverá haver neve. O IDP, Instituto do Desporto de Portugal, seria a entidade que iria financiar, ou cofinanciar, melhor dizendo, este evento com verbas que permitiam à FDIP realizar este Campeonato Nacional de Snowboard. Há 3 meses que a carta foi enviada com uma proposta à qual até hoje a FDIP não recebeu resposta. Compreendemos que o IDP também está a passar por dificuldades, mas merecíamos uma resposta. São afirmações feitas esta tarde por Pedro Farromba, o presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. De todas as formas, o mesmo presidente adianta que vários atletas irão reunir-se na mesma nestes 2 dias na estância de ski da Serra da Estrela e que irá ser uma reunião de amigos da modalidade, mas não haverá cariz competitivo porque não há verbas. A Estação Televisiva do Norte, Porto Canal, deverá ser propriedade de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, até ao final de abril de 2011. A notícia foi avançada pelo próprio Porto Canal. Jorge Nuno Pinto da Costa deterá a maior parte do capital do canal televisivo da Senhora da Hora, Matosinhos, no distrito do Porto. Pinto da Costa já disse que o canal continuará a ter a sua linha de conteúdos, ou seja, um canal generalista, tendo, como é lógico, o maior tempo de antena para o Clube dos Dragões. É a primeira vez que um presidente de um clube desportivo adquire um canal de televisão aqui em Portugal. Não é inédito noutros países, como aliás não é inédito um clube pertencer a um dono em específico. O primeiro grande caso aconteceu com Abramovich, que comprou o Chelsea, transformando aliás num grande clube inglês. Em comunicado, Pinto da Costa esclarece que o Porto Canal não será todavia uma espécie de Futebol Clube do Porto TV, como por exemplo o Benfica TV, que já existe. Mas este foi um canal concebido de raiz para o clube encarnado. Pinto da Costa descarta que o mesmo se suceda com o Porto Canal, até porque valoriza o projeto que já está feito e o que com ele foi conseguido. Mas espera, como é lógico, lucros e financiamentos para a sua aquisição. A compra, como disse, deverá estar concluída e o negócio fechado até final de abril ou início de maio deste ano. Eles foram os 5 primeiros campeões nacionais da história. E desengane-se se pensa que estou a falar de Benfica, Porto, Sporting, Boa Vista e Belenenses. Até porque esses não foram os 5 primeiros, foram os 5 únicos campeões nacionais. Falo-lhe dos campeonatos de futebol, os 5 primeiros a surgirem em todo o mundo. Conheça agora um pouco mais dos primórdios do futebol, que surgiu ainda no século XIX. Não é novidade nenhuma que as leis do futebol foram elaboradas por ingleses na década de 1870 e que, em 1875, estava escrito num muro na Madeira: aqui joga-se Football, escrito à inglesa. E não é também desconhecido que o primeiro grande troféu em Portugal realizou-se em 1893 e opôs uma seleção de jogadores do Porto ao Lisbon Cricket. A taça era a taça Rei Dom Carlos, esse mesmo que viria a ser assassinado alguns anos depois, 13 mais precisamente, e que seria o último rei de Portugal. Mas pelo mundo fora, já se jogavam campeonatos de futebol organizados a esta altura. Uns mais do que outros, uns maiores do que outros. O primeiro, surpreenda-se, surgiu na África do Sul. No ano de 1887, a equipa do Victoria Athletic da cidade de Durban era oficialmente o primeiro campeonato, aliás, o primeiro campeão nacional do mundo. O clube venceu na primeira volta, na primeira eliminatória, por 2-0 o Queen's Park de Durban também. E na segunda eliminatória, pelo mesmo resultado, a equipa do Victoria County. Neste país que tinha uma forte presença inglesa, o 3-0 surgiu nas semifinais ao Birria. O jogo mais difícil foi mesmo da final contra o Ramblers. A equipa do Victoria Athletic venceu por 1-0. E mais do que ser o primeiro campeão sul-africano, foi também o primeiro campeão nacional de toda a história do futebol à escala planetária. A equipa do Athletic também se destaca pelo facto de não ter sofrido, em todos os jogos que realizou, nenhum golo. E já na altura, apesar de não haver cartões amarelos, nem vermelhos, já havia 90 minutos. Depois surgiu o Campeonato da Inglaterra, um campeonato tal e qual como conhecemos hoje, mas apenas com 12 clubes e não com os 20 que atualmente tem. Não havia a segunda divisão, mas havia 12 clubes a lutar por um prestigioso título. E se está à espera que quem tenha vencido tenha sido um Manchester United, um Liverpool, ou porque não até mesmo um Aston Villa, ou mesmo um Blackburn, desengane-se. Pois o vencedor do primeiro campeonato nacional inglês da primeira divisão foi o Preston North End, um modesto clube que ainda hoje, e praticamente 110 anos depois, ainda existe. A equipa do Preston North End há muito que não vai à primeira divisão, mas nesta época foi mesmo o campeão. Nem sequer havia Manchester United ou Manchester City, nem sequer havia Liverpool na primeira divisão. Quanto muito um Derby County, ou porque não um Aston Villa, clube que ficou em segundo lugar. Na Argentina, o primeiro campeonato surgiu em 1893. O Lomas Athletic foi o primeiro clube a ser campeão na Argentina, na terra de Rio de Plata. 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Era assim o primeiro clube a conseguir um campeonato sem qualquer derrota. Havia outros tantos clubes, mas nenhum deles figura atualmente no panorama futebolístico argentino. Talvez só um, o Quilmes, que por acaso, também já na altura, em 1893, estava no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O campeonato realizou-se de 23 de abril a 30 de julho de 1893. Depois, houve mais. O Campeonato da Escócia surgiu no ano de 1895. Foi uma época dividida em 2 anos, tal como na Inglaterra, o 95-96. O Celtic de Glasgow foi o campeão num país em que, curiosamente, as estrelas do século XIX são também estrelas do século XXI. Já na altura, havia a rivalidade entre Celtic e Rangers, ambos de Glasgow. Aliás, em primeiro lugar se haviam ficado os Celtics de Glasgow, em segundo eram os Rangers, que ocupavam a posição. O terceiro era o Hibernian, outro clube que também é bem conhecido, escocês. E o quarto, o Hearts of Midlothian. E por fim, em França, o Championship of Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique jogou-se pela primeira vez na época de 1892-1893, mas organizado com uma tabela classificativa final, tal como na Inglaterra, Argentina e Escócia, isso só aconteceu Algumas épocas depois, mais precisamente 5, na época de 1897-1898, o campeão, e podemos dizer que foi o primeiro campeão francês, foi o Standard Atlétique, a equipa que conseguiu vencer 9 dos 10 encontros a que se propôs, perdendo apenas um. Outros tantos participaram, foram mais 5, o Clube Français em segundo, o Unité de Sport Club em quarto, em terceiro aliás, o Racing Club de France em quarto, o Paris Star em quinto e o The White Rovers em sexto e último lugar, com 10 derrotas e 0 golos marcados. Assim, o clube Standard Atlétique era o primeiro campeão nacional francês. Nacional ou parisiense, como pretenda chamar-lhe. Até porque era só em Paris que se realizavam estes torneios tão organizados. E demorou ainda até que outros estados lhe seguissem o exemplo. Em 1897-1898, o Standard Atlétique foi campeão, ficando em primeiro lugar e deixando para trás mais 5 clubes. Foram 6 nesta competição, que na época seguinte, 1898-1899, foi largada com mais um clube, mas o Standard Atlétique voltou a ser campeão. O Clube Français só roubou o título a estes primeiros campeões, na época de 1899-1900, numa altura em que já havia um total de 8 participantes. E é assim que chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Fique bem e até lá!